táxi, eu tenho 32 autonomia 35, eu quero na Salvador. Copiado, Evan. Vai prosseguir após o banho da Gol Pintura Varig, via Juliette Alfa, no ponto de espera, me chama quando pronto. Segue o Varig, ponto de espera chama pronto, que foi perdendo. Salvador, boa noite, estou no 889, Pistolano 0, próximo. No 889, muito boa noite. A linha mantém Pistolano 0? Me mantendo 0, boa noite, 889. O Sinar 6313, solo 114, livre à direita, livre a prosseguir via Alfa e reportar antes da Juliette, ainda mantendo, me escuta. Escuta Alfa, Juliette Camarim, 6313. Total 9907, dessa via chegada ontem, até 4000, azul chama 0-4, aguarde a lenta por aí, está 1-0. Assim, a identificação total 9907. 4000-0-4, via chegada, total 9907. São 405 ciente, a linha e mantém pista 1-0. No 889, decolou 17, chamou controle em frequência 119.8. 119.8, controle de São Paulo. No 889, uma boa noite, Sereta. Boa noite, bom. Obrigado. FTR 5 vai ponto de espera pronto. Copiado, Web, mantém um ponto de espera aguardando. Mantendo. Oceaner 6-3, Alfa, próximo a Juliette. Gente, Oceaner. Mantenha a posição antes da Alfa. Box previsto é o 01. Estamos aguardando, depois já estamos chamando para o táxi. Mantendo a posição, 6303. Boa noite, contato na decolagem, sobre mantém 360, na saída da El Lida, ponte BDF, boa noite, 89. Saída da El Lida, BDF, sobre manter 360, boa noite, 89. Cola da 1-0, curva direita no sentido da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119.8 e a torre em 118.6 e aciona 5414 no transponder. 289, livre decolagem, pista 1-0. Bom, 405, decolagem. Web 5836, observando a rolagem do Boeing da Gol Pintura Varig, autorizada, linha em manter 1-0. Protejamento correto para acionamento táxi decolagem em torre 1-8.6, Webjet 6747, boa noite. 18-6, bom trabalho, Salvador, o Gol 1604 está pronto para o pushback, o DAC, aliás, desculpa. Com 128 pesos a bordo, 3 horas de baixa autonomia, alternando Recife. 1604 copiado, táxi autorizado via Juliette Alfa, me chame pronto no ponto de espera. Autorizado táxi via Juliette Alfa, vai informar no ponto de espera, Gol 1604. 1405 decolou aos 19, chame o controle de frequência 119.8. 198, obrigado, boa noite. Mande o controle, acione identificação, vê se mantenha o 050. Azul 4209, o controle, prossiga. Copiado, TAN 3159, taxia via Índia e Alfa, me chame pronto, ponto espera. Índia e Alfa, chamada ponto espera, TAN 3152. Azul 4209, ao controle. Controle, boa noite, com 405, vai cruzar 4000 na subida agora. Gol no 405, contato radar, sube e mantém nível 360, gol no 405. Decola 360. Observa a rolagem do banho da web, a linha mantém, pista 1-0. Observando a web, a linha mantém, está 3-1-2. Sua identificação, pista e mantenha 0-5-0, aguarde ele, X-Ray, pista 1-0, ajuste 1-0, no 4, na chegada bom, azul 4-2-0-9. Tal 9907, desse mantenha 2000, autorizado final LS. 2000, autorizado final LS, tal 7536, decolou os 22, seu controle em frequência 19, decimal 8. 198, obrigado. Controle Salvador, boa noite, web 5836. Web 5836. Contato radar vigilância, web 5836. 36. Salvador, boa noite. 7-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- área, guarde alerta X-Ray, ajuste 10, 14. Ou inicialmente Mari, devido a sequenciamento, provavelmente será até o número 3 na aproximação. Tá 1-0. Iniciando 3-9. Controle web 836. Prossiga. Possibilidade de Guararacaju da presente. Aguarde, irei consultar o centro. 5833. Mas está autorizado para o Recife para o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado. 52, decolou 24, sistema controle frequência 1 no 9 decimal 8. 98, graças, boa noite. 513325, boa noite, boa. O total 9907, informe a sua posição. É, deu uma pequena desviada aqui, uma falsa interceptação do localizador, mas nós já retornamos também na prova de bom. Sente. Presidente Salvador, boa noite, eu tenho 3152, cruza agora 2000 pés, saída Puca. Contato, submantenha 330, saída Puca, Jamaracaju, tá no 3152. Puca, já Maracaju, para o 330-3152. Bono 405, chame em Recife agora na frequência 1260-288. Bono 604, vento no 40 graus, 8 nós, livre decolagem, pista 1-0. Apenas decolagem para o gol, 1-604. 305, desse mantém a altitude de 4000, porém reduz a velocidade para 230 nós. 4000, 230 nós, 907 Torre 1186, bom pouso. 386, obrigado. Bono 604, decolou os 27, sumiu o controle, frequência 199, decimal 8. Para o controle 198, gol 1604. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1604, decolou na superfície da Momo. Bono 604, contato radar vigilância, submantenha o nível 370. 370, gol 1604. Estado livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 9 nós. Livre pouso, baixo e travou, tá 9907. aeronave, desse mantém 2000 autorizado final LS X-Ray. 2000 autorizado LS 42 aeronave. Não, 3305, desse mantém altitude 3000. 3305, né? Web5836, chame Recife agora na frequência ONU 2545, alterno 2685, Web5836. 2685. Total 9907, Solos 30, irá livrar à direita. Ao livrar, mantenha a minha escuta prosseguindo o táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3, então 3305, desse mantenha 2000, reduza para 1190 mais. 3152, chame Recife agora na frequência 12545, alterno 12685, tá? 3152. Recife agora 12545, alterno 2085, grado, bora aí. Boa viagem. Azul 4209, passa Duna, complete final LS, torre 1186. 1186, 4209. Então 3305, autorizado final LS X-Ray. Copiado azul, continua em aproximação, reporte externo. Chamará, 4209. Passou externo 4209. Livre pouso, pista 10, vento 13, 0 graus 7 nós. Confirme apenas o trem. Trem baixo travado, 4209. Chegou a Salvador, salve Salvador, boa noite, 3, tchau. Chega 3, 5, 5. É, pra cá, você recebeu algum plano nosso, continua o galeão agora, pra fazer a questão. 2, 3, 4, 5. 3 para Guarulhos, a saída seria da El Leda e após Leda voará Bidev. Tá pronto para a cópia? Pronto, da El Leda Bidev, tô sim. Oceano 6313, Guarulhos está autorizado, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da 10, a curva à direita. Saída da El Leda e após Leda Bidev, controle opera em 1.9.8 e aciona 5416 no transponder, coteja. Oceano 6313, aprovou Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola fica 10, direita da El Leda Bidev. Passando 5416, 14198. Correto, quando pronto, chama e puxa o acionamento, me confirme o gate. Chamarei em posição 01. Copiado. Colônia 04, chame agora Recife na sequência 12545, alterna 2685, gol, colônia 04. Ok, agora 12545, alternando 12685, gol, colônia 04. Tá, 3305, complete final, LS, torre 1186, bom pouso. 36, boa, até daqui a pouco. Boa noite, 3305, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Prossegue aguardando, 3305, vai sair travou. Solo Salvador, web 6747, tá com 147, tem 4 horas e 5 alternando com o fim, pronto para o táxi. Autorizado, táxi, via Índia e Alfa, me chame pronto no ponto esfera, web 6747. Seguinte, táxi, via Índia e Alfa, chama pronto no ponto esfera, 6747. O Azul 4209, solos 36, já livrando, prossegue táxi via Alfa e reporta antes da Juliette, ainda mantendo minha escuta. Alfa, antes da Juliette, mantendo minha escuta. 3305, livre pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Livre pouso, 3305. Copiado, web 6747, observa o pouso do Airbus Zatan e após a linha e mantém pista 10. Gente, após o pouso do Airbus, a linha mantém 6747. Tan 3305, solo aos 39, já livrando, prossegue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 3305. Poderia, por gentileza, verificar com o Dove, ou quem diz respeito, que a sala S também não encontrou seu plano, o nosso sistema também não chegou. Então, por gentileza, verifique e entre em contato conosco. A gente vai verificar aqui. Você foi passado com o mesmo número, 3565. Vamos entrar em contato e assim que damos uma resposta, a gente informa. Ok, tudo bem, tá? Já estamos mais você. Obrigado. Tan 3305, prossegue via Juliette até o 04. Juliette até o 04, Tan 6747, decolou 41, sumiu o controle, frequência 119, decima 8. 198, 6747. Controle Salvador, Cordial, boa noite, Objet 6748. Boa noite, Ab 6747, contato na decolagem, tudo mantém nível 340. Web 6747 na saída da EL, lida após o PDEP. Sente da EL, lida após o PDEP, sobe e mantém 340, seria possível voar da EL? Autorizando direto, lida. Direto, lida, 6747. O controle, o 6224, sente da Vitor, oxa, né? Né, 6224, deixa a Vitor 2000, direto na Cruz de Duna, guarde a LF3, 1904, oxa, né, 6224. Sente Duna 2000, descendo, voando Duna, descendo para 2000, 6224.